flor do cerrado quando é primavera. Plantei uma flor no coração dela. Plantei uma flor no coração dela. Eu plantei uma flor no coração dela. Semente nativa fui buscar, e os obstáculos que enfrentei não me impediram de continuar. E quando 1 milhão de milhas percorri e com todo carinho lhe entreguei a semente que então desabrochou sob a lua cheia. Plantei uma flor no coração dela. A meu senhor, por fazer dela o meu bem querer, trago ervas de cor pra enfeitar a menina mais bela, como a gota de orvalho na flor do cerrado quando é primavera. Plantei uma flor no coração dela. Semente nativa fui buscar, e os obstáculos que enfrentei não me impediram de continuar. E quando 1 milhão de milhas percorri e com todo carinho lhe entreguei a semente que então desabrochou sob a lua cheia.